Una 705, decola aos 18, controle Salvador 1208. Ok, 08 com o 705, ligar mais. Boa noite, bom voo. Espero sim, nosso contato radar, você deve estar a nível de voo 3620, após 2 mil pés, vigilante Leda, após Leda, Irume. 360, após 2 mil, Leda, Leda, Irume, gol 1605. Era 2591, autorizado de colagem, vento 120 graus, 109. Autorizado de colagem, vento 0, passar 253. Gol 1099. Autorizado alinhar e manter pistão na 0. Passando 366, gol 1168. Gol 1168, completa final do procedimento R9, torno 1895. 2895, gol 1168, obrigado. Mantenha a posição gol no 099. Avançando. Corrijo, Força Aérea 2591, decolou 21, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, obrigado, boa noite. 2591. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2591. Passaram 2591, estamos com o nosso radar, no paranível de voo 380, após 2 mil pés, voo direto elétrico. 380, após 2 mil pés, direto elétrico, passaram 2591. Salvador, o voo 1968, uma boa noite, passando 372, baixar travado visual. Voo 1168, pouso autorizado, pistão na 0, vento 120 graus, 109. Livre, pouso, pistão na 0, voo 1168. Bona 705, se dá restrito para nível de voo 340, da presente direto da JOL. Espacial da presente, da JOL. Ah, é? É. Seja possível prosseguir para o 360, solicita a vetoração para prosseguir na subida ao 360. Na 705, o senhor suba a restrição inicialmente ao 340, eu transfiro o senhor para Recife, o senhor solicita a vetoração, pode ser assim? Maravilha, muito obrigado. É presente voando da GEL, mantendo a restrição de 340, chame em Recife, 12590, alterando no 28.35, e solicita a vetoração diretamente ao órgão. Ciente, chama Recife 25.0 e 2835, voo 1705. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Uno 168, solo aos 25, olho para a primeira direita, solo Salvador, 1208. Primativo, primeira direita, 208, bom, 168, obrigado. Salvador, o gol 168, uma boa noite, lembrando que escuta. Falando? Voo 1168. Voo 1168. Voo tá com a torre? Voo 1201. Logo no 168, uma boa noite. 1219. Alfa, Gilberto, pois eu quero que for no 168. Gol 1099, decolou aos 27, controle Salvador 1208. 208, bom 099, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 099, Arborela. Controle Salvador, boa noite, gol 099. Bola 099, boa noite, está sob contato radar, seu paranível do voo 360, após 2 mil pés, veio direto elétrico. 360, 2 mil direto elétrico, voo 099. está mantendo a posição? Ela pode estar com o verbalizador. A gente vai entrar em contato com a Freya. Força aérea 2591, chame centro Recife, ano 260, terra no 228. Poderia confirmar a secundária, por favor? 2 decimal 8. 1260-1288, força aérea 2591, obrigado e uma boa noite. Somente confirmando a primária, é 1251, boa noite. Ok, desculpa, 1251, força aérea 2590, obrigado, boa noite. Boa noite. Bola 099, chama o centro Recife, 1260, alternando 128, decimal 8. 260, 288, bola 099. 3858, acione a identificação, está para 2500 pés, o direto na órbita 366, para interceptar sinal RNAV, pista no 0 de Salvador, ajuste no 0 no 5. Termo, ajuste em Salvador no 0 no 5. 3258, completa a final do RNAV. Correção, para 3258, autorizada a final do RNAV. Reporta para Santiago, Vitor 366. Entra 3258, reporta na Serra Vitor 366. Passou 366, tá? 3858. 3858, completa final do procedimento RNAV, como foi o número 8? Uma torre 1181, tá? 3858. 118.95. 18.95, positivo, copiado. Boa noite, um bom ano novo. Realmente. Torre Salvador, boa noite, na 3858, estabilizado RNAV, pista 10. 3858. Torre, o 3858, recebeu intercontato. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Gente, livre pouso, pista 10, tá, 3858. Salvador, o voo 2043. Voo 2043, voo Lacan, Romeu, para Guarulhos, vai distante para a Copa, preparada a EL, transição módica. Sargento da Romeu, guardando Copa, voo 2043. Solo 51, controle Solo Salvador 1219 ao Libra. 219 ao Libra, tá 3858. Alfa, 3858, Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, portal 02, 3858. Tem autorização do voo 2043? Sim, 2043, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El, transição ótica, curva direita após o decolagem. Transponda 51, 71, controle 120, 218. 360, rota via plana da El, ótima com curva direita, 5171 no transponder, o controle 208. Correto, voo 2043, chamada para checar estacionamento. Tá pronto para o posicionamento no 5, voo 2043. Autorizado, chama o táxi, 2043. Chama na táxi, voo 2043. Passo do Gol 2043, do 166 no POP, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. 2043, taxi via Índia. Ponto de espera 2954, ajuste no 015, boa viagem. Via Índia, 1095, 2043, obrigado, boa noite. Salvador, Gol 2043, uma boa noite, próximo ponto de espera pronto. 043, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 110 graus, 9 noite. Autorizada a linha de decolar, Gol 2043. Gol 2043, decolou 05, chama controle, frequência 1208, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 2043, passam 1200 pés. Gol 2043, confessa na hora de decolar, super via saída da El Transição Motiva, para o nível de voo 360. Da El Motiva, para o 360. Controle visual, se puder autorizar alguma prova mais à frente, aceita. Autorizado, vou direto Leda, Gol 2043. Muito obrigado, senhor. Direto Leda, 2043. 0096, controle de Salvador. Se não tiver explicação, você vai ver chegando a mar para o mesmo de voo 050, ajuste ao altímetro 043, chama o centro de pista, 1-25-1, 9-1-2-8-1-3-5. É 251-2835, senhor? Certo. Obrigado, boa noite. 1096, está autorizado para o procedimento RNAV pista no 0, B para 2500, Flávio Valdemetro no 015. Está presente autorizado ao direto Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Está presente ao Serra Vitor 366, descendo para 2500, ajustado 1500, igual 1096. Correto. Boa noite, Azul 2795, informação Romeu. Azul 2795, controle Salvador, acione verificação. Voe bom para a chegada ponta, altímetro 1096, reporte no ideal de descida. Bom, 5016, reporte na descida 2795. 1096, altímetro agora em Salvador, 1016. 1016, traço bom, 1096. Azul 2795, contato radar, 63 milhas nordeste de Salvador. Gente, 2795.